como foi, já não sei, acabou por me deixar. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. E nunca mais vai entender quem ela mais queria para nós.

Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Muito, muito bom dia, amigos da Rádio Arconciel. E lá estamos juntos para a última emissão de Portugal em Festa. Antes de ir aonde? Para lá, para o nosso cantinho de Portugal, não é? Como se calhar muitos de vocês já lá estão ou vão para ir este fim de semana. E outros mais tarde. Posso estar muito bem. Espera só uma coisa, que está tudo bem por aí, que estão prontos para passar 3 horas de boa música, boa disposição, e está tudo na minha companhia, na companhia do seu animador, Vítor. Não tem o mesmo tom, posso ter meu amor e meus amigos, e mais do que sonhei. Em boa música portuguesa, bem a portuguesa e brasileira, para nos trazer aquele calor que bem nos faz falta aqui, que é bem preciso aqui em França, em Orleans. Onde é que eu sou? É só chuva. Onde é que eu estou melhor? Em Portugal. Onde é que o meu sorriso? Pronto, como está tudo bem por aí, vamos lá, vamos lá. Depois de ter ouvido aquele grande artista, Tony Careira, que tenho a certeza absoluta que fez prazer a muitos auditórios daqui da rádio. Portugal. Onde é que o meu sorriso é maior a vida? Então vamos lá, em boa música, boa disposição, com quem? Com Sandra e Helena, feliz em Portugal, daqui a pouco já lá estamos. Já falta pouco, e depois seguimos com um novo trabalho de Sónia Flávia, a jovem transmontana, com Meixo Bumbum. Então, sintoniza a Rádio Arconciano, sintoniza Portugal em Festa. Fique aqui até ao meio-dia. E mais do que eu sonhei, onde nasci. Mas seja como for, eu não consigo ter o brilho nos olhos como tenho em meu país. Onde é que eu sou feliz? Em Portugal. Onde é que eu estou melhor? Em Portugal. Onde é que o meu sorriso é maior a vida? Onde é que eu sou? Em Portugal, onde é que eu estou?

momento de mulher traída. Finalmente hoje eu sou feliz. Queres que eu volte de novo para ti? Mas agora é tarde demais. Sai da minha vida. C'est la vie, meu amor, c'est fini. Ficamos num nobre de trabalhos. Um artista que esteve com o ano passado conosco na festa dos Santos Populares. Nel Monteiro. O padre da minha. Até o padre dançou. Há dias na Roma. Eu queria ver isto. Acabou a procissão. Lá foi todo o pintão à noite para a folia. Andou lá no bailarico. Muito bem disfarçadinho. Com solteiras e casadas. E foi com todas, diz que a vida não se faz só a rezar. os que já não voltam mais e todos os que ainda estão para vir. Há muito que eu te quero esconder, mas não consigo. E há tanto que eu te quero dizer, mas não te digo. Há muita coisa que não volta mais e há tanta coisa que ainda está para vir. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, estou a partir-me todo para virar um bom partido. Para subir salários nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o perdido, eu acho que vai ser um sim. Lindas aldeias e cidades onde sei. Toda a vida trabalhei para lugar que fiquei, não quero mais voltar. Olá, Portugal, olá, olá. Lindo o meu país, igual não há, igual não há, não há outro sim. Oh, meu Portugal, que lindo és para mim, que lindo és tu, oh, meu país. Saudade do dia, daqui ser feliz, daqui ser feliz, eu quero ficar. Olá, Portugal, não te vou mais deixar. Vou continuar a fazer prazer a muitos auditórios. Eu. Com a grande artista Tony Carreira. Foi ela, foi ela. Yeah.

horas e 15 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Só espero que está tudo bem por aí, que estão prontos para passar mais duas horitas na minha companhia, na companhia da sua emissão Portugal em Festa. E vamos lá até o Minho agora com Maica da Gaita, Cigarinha, Cigarinha. Quebrado como tu também. As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor. Entreguei-te o meu coração, minha cigarinha, minha cigarinha, para que tu sejas minha, minha cigarinha, minha cigarinha. Entreguei-te o meu coração, minha cigarinha, minha cigarinha, para que tu sejas minha, minha cigarinha, minha cigarinha. Pois o brilho dos teus olhos, mulher dos

tocar, o povo todo a dançar. Se sabe se bom. Vai-te da gaita cantar, o sol está sempre a bombar. Se sabe se bom. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Ela tinha bigode, tive pena, coitadinha. Então se resolveu de a gileta lhe emprestar, para ela ir para casa, para o bigode cortar. A concertina a tocar, o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar, e o sol está sempre a mandar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar, e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sai, se bom. Um dia na minha terra encontrei lá um velhinho. Estava cheio de sede, tive pena, coitadinho. Então se resolveu de ao bar e o levar. Mas o raio do velhinho só queria se endividar. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sai, se bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a mandar. Se sai, se bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sai, se bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a mandar. Se sai, se bom. O velho e a velhinha foram os dois passear. Encontraram-se sozinhos, toca lá e a namorar. Mas não pode, ficou tão desconsolado ver a velha sem bigode. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a mandar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar, o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sabe ser bom. A concertina a tocar e o povo todo a dançar. Se sabe ser bom. Vai que da gaita a cantar e o sol está sempre a bombar. Se sabe ser bom. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Depois de Mike da Gaita, se sabe que ser bom, vamos lá com quem? Com 4 menos a pastilhas. Este disco foi pedido pelo meu amigo Christophe. Era um grande amigo meu, a coitada até morreu. Sempre foi um cabra-galho. Nunca foi nenhum pandilha. Usava da pastilha para ter força no trabalho. É verdade, tens razão, era um homem muito bom, mas assim ninguém aguenta. Tantas pastilhas tomava, a mulher aqui as dava para não parar a ferramenta. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, o meu com ela no pé, e tanto a usar na pastilha. Coitadinho do nosso ilha. Opa, por que será que ele morreu assim? Não viste aquilo, o tamanho daquela coisa, pá? Mas está estranho isto. Ah, pois está. E a responsável foi a tua mulher. O quê? Se estivéssemos sozinhos, agarrava-te nos florinhos e cortava-te essa mangueira. Ias ter que me dizer, se for pela minha mulher, que correste dessa maneira. Olha, mostra-te, por favor, aqui é este senhor que não morreste desse mal. Foi por muito trabalhar e por pastilhas a usar, dá-me já algum sinal. Foi caminho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Foi caminho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela no pé, na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a coçar a virilha, o meu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Coitadinho do nosso Zé, sempre a cruzar a virilha, o meu com ela no pé, de tanto abusar na pastilha. Chegou a hora da primeira dedicatória. É da parte de um amigo Lourenço, para todos os amigos de trabalho, para todo o pessoal que o conhece, para todos os familiares, e sem esquecer os animadores da rádio. O rato fino atrás da rata. E vamos lá com a paixão dele, Ruizinho da Penacova, festa dos animais. Um galo fica na galinha, a cabra faz festas ao bode. Yeah.

carinho que vai durar a noite inteira. Eis que a mulher de Sebastião chega ao pé e ao ouvido pergunta: ó Zé, tu já trabalhas? E sabem o que é que Zé diz com a maior lata deste mundo? O trabalho é para o duro, eu não quero trabalhar. A noite é para dormir e o dia para. E agora, Diana? Olha a chivinha, ahá. Olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha, olha a chivinha que não sabe de quem é. Olha a chivinha. O vocalista da banda que animava o bailarico, perdido com a sorte do sexo, só tinha vossas novas, diz: cheguei. Eu sei que uma velha, na ponta do sol, deitei-a na cama, o raio da velha deixou-me só. Tornei a deitar, tornou a rasgar. Perdi a cabeça, olhei com a velha apenas para lá. É agora. Eu sei que uma velha, na ponta do sol, deitei-a na cama, o raio da velha deixou-me. Então era Sons do Minho, era uma vez ao vivo. E agora é só para pular. Oh, linda, vamos embora.

não presta. Festa não presta.

tivemos mais uma vez um problema com a música. Mas vamos lá mais forte, como Manuel Campos, não penses mal de mim. Hoje cruzei-me com o meu maior amor. Não pensei acordar em este lamento. Não falei. Aquela em que trazendo a saúde. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho a cantar. E muitos anos depois, apagava qualquer dor a cantar. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Vencemos desilusões, até mágoas e traições com canções. A vida tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Era a prima dona minha, lo encontró la pedra vía, cantando. Cuando se es muy atarrido, o yo canto el duro mío, cantando. Ero tanto fiero en mí, que yo fatto amor per tre, cantando. Ancora oggi non lo so, perché all'alba mi lasciò, contento. L'amore meno amaro è, più sincero è, cantando. Quasi tutto un uomo fa, se ce n'è che è buona pace, è cantare. Come fuori questa spada, davvero ganiamo sbattaglie, a cantare. E come sai il cielo, tutti parlano con Dio. A cantar, conquistamos corações, fazemos revoluções com canções. O mundo tem mais cor e tudo é bem melhor a cantar. Visto que morrer se der, melhor andar como se der, cantando. Se minha mãe é cor em franco, que meu filho desce a cama, cantando. Quando ando a provar a morte, que me aspecta a paz aberta, cantando. Quando eu ganho um funeral, se venisse a carregar, cantando. La morte é menos amada, é più leggera, é cantando. Quando eu era pequenino, ia para a escola sozinho a cantar. A vent'anni me ne andai, ma che prezzo lo pagai, cantando. Pode estar chuva a cair, mas o mundo é mais feliz a cantar. Ed é muito più carino farsi dare del cretino. Vamos lá para a última música romântica. Foi pedida pela minha amiga Manuela, por sua nome Rosi, por sua nome Purina, para a Glória, para a animadora. E sem esquecer o animador. Obrigado a ti, Manuela. E vamos lá então com o resto, Tony Carreira. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer. Ta

mais outro artista que estará connosco dia 17 de setembro. Nina Cruz, vamos celebrar. Se é para celebrar, faça como eu. Celebre com zero. Porque com zero, o sinto o sabor. E vamos até ao Brasil, então, com Cláudia Caramelo, que estará também connosco dia 17 de fevereiro, 17 de setembro. No Parque da Ringola. Cláudia Caramelo.

58 minutos aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. E chegou a hora de me despedir de vocês. Eu, para mim, foi um imenso orgulho, um imenso prazer estar aqui com vocês. Como sempre, isto não muda. E, pois é, Portugal em Festa já acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira, de partir das 9 horas até o meio-dia. Não será comigo, será com o meu amigo Lourenço. Até dia 30 de agosto, os encontro dia 30 de agosto, a partir das 9 horas, terá eu de volta. Então, quem for aí este fim de semana de viagem, cuida de vocês. Como diz o ditado, vale mais perder um minuto na vida que a vida num minuto. E cuida-me, sim. Boas férias. Graça, amar assim. Gozar a 100%, que a vida são 2 dias, às vezes. Um bom boleto, agora você volta. E balança que eu sentia por outra vez. Amanhã de manhã te verá o meu amigo Asmiro. Não sei dizer. Sexta-feira, fim de semana, porco, meu amigo Lourenço. E mais tartarinha, a partir das 17 horas, 19 horas, descoberta com a Silvia. E sábado, para o fim de semana, Portugal no coração com a Cristina. Se calhar, na telefone sana, ainda não sei bem. Estão todos férias agora, este mês de agosto. A partir das 14 horas até 16 horas, a música da Glória com a minha amiga Glória. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Agora não se volta. Quem ficar aqui, coragem. Dirigida de dois mundos. Fica para outra vez, não é? Sem dizer o que mudou. Então, eu já disse tudo por hoje. Portas bem. Tchau, tchau. Boas férias. E até dia 30 de agosto. Você terá provado. Santoniza a Rádio Arc-en-Ciel. A sua rádio, a nossa rádio. Então, tchau, boas férias. Opinião, conseguiram dar esse avanço necessário para chegar à fase de rescaldo? Eu acho que a melhor resposta é olharem àquilo que temos no nosso